No início da tarde de segunda-feira, por volta de 14 horas e 30 minutos, um jovem perdeu a vida em decorrência de um acidente de trânsito em Foz do Iguaçu. Ele faleceu no Hospital Municipal, identificado como Ricardo Augusto de Lima Rosa Honório, de 19 anos. O jovem sofreu um acidente no dia 22 de dezembro. O cruzamento da Rui Barbosa com o Espírito Santo no bairro Maracanã foi o cenário da tragédia. Eram 23 horas e 21 minutos, quando o condutor de um jipe com placas do Paraguai, identificado como Dong Michael Shen, atravessou a preferencial e colidiu com a motocicleta CG-150 Titan com placa de Foz do Iguaçu, que era pilotada pela vítima. Ricardo sofreu severos traumatismos e foi socorrido pelo SIAT e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal com risco de morte. Os ferimentos se confirmaram como gravíssimos com o resultado desta tragédia. Ele passou por exames de necropsia durante a tarde de ontem no IML de Foz do Iguaçu, para onde foi recolhido do necrotério do Hospital Municipal. Em seguida, teve o corpo liberado para sepultamento. O velório ocorreu na Capela 2 do Cemitério São João Batista e o sepultamento, na terça-feira, no mesmo cemitério. A família não divulgou o horário em que o sepultamento ocorreria. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.